Agora, 4 horas e 11 minutos, estou recebendo aqui no estúdio com muita honra o Joel de Lima. O Joel de Lima já é de brincar, ele já é de casa. Nós vimos o Joel de Lima, ele é assessor da direção de Itaipu aqui em Foz do Iguaçu. E também, muita honra, Márcia Frutti, que é a primeira dama de Curitiba, que participaram hoje pela manhã do lançamento da campanha, né, trinacional de combate à violência. Na verdade, ela já foi lançada, foi apresentada hoje com todo o material. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Márcia. Prazer em recebê-los aqui. Boa tarde. É um prazer estar aqui, especialmente falando de um tema tão sensível e tão delicado, principalmente na região da fronteira, que são as violências em geral, em especial a criança e adolescente. A gente conversava, inclusive, né, Márcia, a respeito desses números, né, que antes de nós entrarmos na campanha propriamente dito, a gente estava conversando aqui, antes de entrarmos no ar, a respeito dos números, né, de violência contra as crianças aqui na nível de estado. Eu falei que fiquei um pouco assustada, né, a respeito desses números. Bem quando nós entramos, você ia fazer um comentário a respeito. A gente tem que ter uma certa cautela vendo esses números das denúncias. Evidente que esse número de denúncias é extremamente preocupante. É preciso um trabalho articulado, de rede, de fato, e efetivo para minimizar, diminuir, quem sabe, esgotar os casos de exploração sexual, de abuso sexual, de todos os tipos de violência contra a criança. Mas também representa que o Paraná está envolvido na denúncia. A sociedade está se envolvendo e está efetivamente denunciando. Se você for ver os números nacionais, é de causar uma certa estranheza, na verdade, como que Nordeste e Norte têm um número menor de casos denunciados, sabendo o que todos sabemos, que existe um número maior de algum tipo de violência nessa região. E para cada caso denunciado, isso eu acho que é o mais grave, aí sim, acho que temos que nos preocupar. Cada caso denunciado, 7 a 10 não são denunciados. Eles acabam acontecendo no ambiente intrafamiliar ou então são subnotificados, não chegam até as estatísticas oficiais. Isso, sim, é uma coisa absolutamente preocupante. Nós já conversamos aqui muito, Márcia, inclusive com o Joel, né, Joel, a respeito dessa situação. E a gente tem também levantamento, números mostram que a grande maioria assustadora dos casos acontece dentro de casa. E isso que é o preocupante. E é isso que muitas vezes leva as pessoas a não denunciarem quando acontece em casa. Talvez por constrangimento, por medo, né? Às vezes a pessoa que agride, o causador dessa agressão, dessa violência é o chefe de casa, né, Joel? O chefe da família, e a mulher fica retraída, né, com relação a isso. Exatamente. Primeiro, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez conversando com vocês, essa seleta audiência da CBN. Mas o mote dessa campanha que nós lançamos em dezembro, que a Xuxa amadrinhou, né? E hoje nós apresentamos todo o material já produzido, as mensagens dela, o material gráfico, tem exatamente esse mote, né? Empreste a sua voz para calar essa violência. A proteção, a garantia dos direitos da criança, a proteção da criança, né, é um dever da família primeiro, né? E a Constituição coloca nessa ordem, e é importante a gente observar isso, da família, da sociedade e, por último, do Estado. Então, quando é o caso de violência, e é bom a gente separar porque tem duas linhas, uma questão é a exploração de crianças e a outra coisa é a violência praticada contra a criança, que às vezes entra até, como a gente já conversou aqui, na questão cultural mesmo, né? Inclusive amanhã está na pauta do Senado para aprovar a lei, né, que procura coibir isso, ou seja, uma transformação cultural, né, através de lei. É o modelo brasileiro, mas é necessário que seja feito. Então, separar isso. Quando a questão é de violência e é praticado dentro de casa, ou seja, o primeiro responsável pela proteção da criança é o que comete a agressão, então a sociedade tem que se manifestar. Então, o vizinho, quem quer que seja, que tome conhecimento disso, tenha consciência de que ele deve exercer o seu papel, e aí de cidadania, né, e denunciar esse fato no sentido de coibir essa violência, de orientar, de que essa família seja orientada, que essa criança seja ajudada, né, na busca das garantias do direito dela, que ela tenha uma infância saudável, possa ser uma criança normal e no futuro, né, um adulto que não vai nos trazer ainda maiores preocupações, né? Então é importante isso, e o mote da campanha é exatamente esse. E hoje de manhã, paralelo e até para nos orientar, Foi apresentado também o resultado de um trabalho feito na região trinacional, numa parceria com a Unioeste, um trabalho coordenado, né, pela professora Elis, exatamente avaliando a situação das crianças na região trinacional. Né, para saber se o que nós temos feito nos últimos 10 anos com o programa, no caso da Itaipu, pelo programa de proteção à criança e adolescente, mas com as outras instituições, com a Rede Proteger e todas as iniciativas, estão no caminho certo, se está dando resultado, se é por aí mesmo. Nós começamos em 2003, exatamente depois do trabalho feito aqui pela OIT, então tínhamos um quadro, uma fotografia daquele momento que orientou o trabalho. Em 2005, numa parceria com o Unicef, fizemos uma outra pesquisa, e aí de levantamento de dados, que nos deu também uma balizada. E agora um trabalho muito mais completo, porque foi um trabalho de campo, de pesquisa, de conversa com os adolescentes. Não fomos procurar informação em lugar nenhum, fomos conversar com os adolescentes, um trabalho bastante longo, bastante completo, e que nos trouxe resultados bastante interessantes e animadores, eu diria, né, numa primeira análise. Você chegar, por exemplo, descobrir, né, Márcia, que 80% dos nossos jovens têm uma religião, ou seja, tem uma orientação, tem valores, né? É mais fácil de você trabalhar. Porque todo mundo acha que os adolescentes, que as crianças hoje estão, né, totalmente sem referência. De repente você descobre numa pesquisa dessa que 80% tem uma referência. Estão descobrindo aí um novo perfil, Joel, Márcio? Estão descobrindo um novo exatamente. Perfil do nosso jovem e adolescente? Um novo perfil e novas formas de definição de estratégias. É muito importante ter esse subsídio para a gente conseguir, de fato, se eles têm alguma referência religiosa, alguma referência de valores, talvez seja por aí que a gente precise andar. E não como imaginávamos que fosse, que estivesse de fato completamente isolados ou não se interessassem mais por esse tema. Então, a definição de estratégias para esse caso é fundamental. Por favor, Joel. Outro ponto também que me causou uma surpresa agradável foi de que a violência que todos nós, que preocupa a todos nós, né, também é preocupação dos jovens. Né, eles também estão preocupados com esse tema. E o mais importante, né, e aí o mais gratificante, é que eles colocam como caminho para solucionar esse problema que os pais conversem mais com os filhos, que orientem melhor os filhos. Então vejam que eles têm, né, essa percepção e sabem, né, que o caminho é por aí, que o caminho do diálogo com os pais, que a referência dos pais é importante. Então acho que nós temos que começar a trabalhar com os pais. Às vezes a gente se preocupa com os jovens, achando que precisa de algum trabalho que oriente os jovens. Não, nós... Na minha avaliação, né, prima facie assim, eu acho que nós temos que reorientar e temos que começar a desenvolver trabalhos com os pais, porque os jovens sabem o que precisam, né, que precisam de orientação, que precisam de diálogo. Eles têm uma referência, né, como já foi dito, religiosa, ou seja, de valores que devem ser observados. Falta, de repente, os pais exercerem melhor a sua... Eu queria fazer só uma observação da nova família. Na verdade, a gente tem que começar a entender qual que é a composição familiar que se apresenta hoje. Não adianta a gente achar que vai ser o pai, a mãe, os avós, os tios, vivendo todos em harmonia perfeitamente. Às vezes não, a composição, nova composição familiar inclui novos arranjos. E a gente precisa entender também quais são esses novos arranjos para poder, então, entender, ter uma estratégia para essa nova família, para que ela possa, enfim, dialogar e estar interagindo com o jovem. E saber também se esse jovem, se hoje, se a nossa sociedade está realmente preparada para receber essa nova família, né? Porque a gente fala tanto hoje, né, em evolução, não vamos votar, já votou aí, né, a relação homoafetiva, está oficializada, aquela coisa tudo, mas está realmente a sociedade, né, preparada para isso, para daí poder inserir isso e trabalhar com esses jovens? E é uma pergunta complicada de se responder mesmo. A gente está vivendo uma era, um tempo de muita intolerância. É assustador ver as manifestações que a gente tem visto, amarrar um menino, um pequeno marginal num poste, espancar, achando isso normal, a morte e a perseguição de homossexuais em todas as grandes cidades. Eles estão em programas de proteção, eles precisam ainda de programas de proteção, e no ano de 2014... Isso talvez a gente tenha que repensar qual que foi a evolução que nós chegamos. Estamos chegamos? Ainda no olho por olho, dente por dente ainda, né? Quase que retrocedendo, quase que a era da barbárie, de fato. A gente conversava aqui também, Márcia, já a respeito da peculiaridade do jovem e do adolescente aqui em Foz do Iguaçu, né? A gente diz que tudo que se trabalha, quando se trata, ainda brinquei aqui com o Joel, tudo que quando se trata de Foz do Iguaçu, tudo é peculiar, né? Tudo é muito, assim, muito típico aqui da cidade. O que vocês chegaram, Joel e Márcio, com essa pesquisa aqui? Tem uma coisa interessante que me chamou a atenção, que nós vivemos aqui numa realidade muito própria, que é a conurbação de 5, 6 cidades em 3 países, né? Temos as nossas relações comerciais, pessoais, familiares, transpondo os rios, não vamos nem dizer fronteiras, porque aqui para a gente é só um rio que passa no meio das nossas cidades, né? Das nossas regiões, nessa grande conurbação. Mas a pesquisa apontou que, em alguns aspectos, há uma diferença bastante acentuada do ponto, eu reputo isso, às questões culturais originárias, né? Apesar de que estamos aqui amalgamando, né, uma grande população, mas ainda há questões peculiares que são preservadas nos países, né? Então você vê alguns indicadores que os brasileiros têm um índice, né, elevado, e que no Paraguai ele é bem menor e na Argentina menos ainda. Vamos colocar, por exemplo, a questão de assédio, né? E não é só a criança, eu digo cultural mesmo. O índice de adolescentes que relataram ter sofrido assédios no Brasil é o dobro do Paraguai e da Argentina. Do Paraguai e da Argentina é bem similar, é 1% de diferença, e do Brasil é o dobro. Então esse é um ponto que a gente tem que tratar também. Como que você, apesar de sermos uma região única, mas aqui essa questão específica afeta mais os nossos jovens. A questão, por exemplo, de relatar experiências com drogas, né? No Brasil e da Argentina, o Brasil é maior, da Argentina um pouco menor, e o do Paraguai quase, eu diria quase que para não se preocupar, está dentro, é um índice bem, mas bem, bem menor. Um índice aceitável, vamos dizer, exato, aspas, se, né? Né? Se é que mas, se podemos falar assim, né? Mas é um índice bem baixo, né? É 1/3, né, do que seria o do Brasil. Então, e é a mesma população, a mesma comunidade, né? Os paraguaios, por exemplo, relatam que eles acham importante o convívio familiar, e de repente isso explique, né, o convívio familiar e a relação com os pais, né? Então talvez isso explique. Então essa pesquisa ela precisa ser desdobrada, as informações cruzadas, mas assim, de uma primeira olhada, a gente já percebe que existem algumas questões que são diferentes nos 3 países, apesar de vivermos aqui numa grande comunidade trinacional. Isso dá para traçar um parâmetro lá com a capital, Márcia? A capital ela tem uma outra característica, né? Regiões de fronteira, regiões de porto, regiões litorâneas, elas têm características específicas. Eu acho que os desafios são outros. Curitiba, uma metrópole conurbada também, não tem mais como a gente tratar apenas a capital, mas tem que considerar toda a região metropolitana de uma forma integrada, mas tem desafios bem, bem específicos. Principalmente agora, nesse momento de grande evento, do maior evento esportivo que nós vamos receber no país, que é a Copa do Mundo. E é por isso também que eu trouxe hoje para cá, para apresentar para o Joel, para apresentar para Itaipu e apresentar para todos os parceiros nessa tríplice fronteira, a campanha Não Desvie o Olhar, no âmbito da Copa do Mundo. Em todos os países sedes, todos os países que receberam grandes eventos, em especial, vamos usar o mesmo evento, a Copa do Mundo, a violência contra a criança, a exploração sexual, trabalho infantil, abuso sexual, negligência, abandono, todos os tipos de violência aumentaram consideravelmente nos momentos dos eventos esportivos e, em alguns casos, ficaram como legado da Copa. E é isso que a gente tem que evitar. E trabalhar até o último dia com 2 grandes objetivos. Primeiro, o turista tem que sair daqui na certeza de que o Brasil não é tolerante com a exploração sexual de crianças e adolescentes. O que às vezes não fica muito claro. Nós somos o segundo destino do mundo de exploração sexual no turismo hoje. Então a nossa imagem lá fora não é das melhores. Chegam aqui com isso, né? Já chegam e achando que aqui tudo pode. Que aqui existe regra, até existe lei, mas a monitoramento, a vigilância é falha e que ele pode fazer o que quiser. Afinal de contas, sempre foi assim. É um grande momento, e acho que a gente tem que entender isso muito fortemente. É um grande momento de nós mostrarmos que o Brasil inteiro está alinhado na comunicação, na proteção das crianças e dos adolescentes. Eles têm que sair daqui sabendo que, se eles fizerem, cometerem algum tipo de crime aqui, vão pagar, vão responder aqui no país e no seu país de origem. E o outro grande objetivo é, de fato, deixar um legado imaterial da Copa. A Copa que já está sendo tão questionada, tantas manifestações contrárias. Inclusive o Brasil está jogando agora, né, Márcia, aí já antes da partida começar, várias manifestações. Várias aí, manifestações. Então a gente tem que deixar. A Copa existe, está aí, vamos fazer um bonito espetáculo. Desde 2007 que isso foi decidido, agora é o momento da gente tirar alguma coisa boa da Copa. E para mim, para a minha área, e eu acredito que para a sociedade inteira, se um legado que pode ficar forte e que a gente deveria brigar com todas as forças é a proteção à infância e adolescência. Para que a gente possa fazer uma grande rede de proteção nacional e, quem sabe, a gente possa apresentar números um pouco melhores no próximo ano, nas próximas gerações. Joel, como é que você vê isso tudo? A gente pode realmente aplicar isso aqui? Vamos falar, assim, já que essa pesquisa foi realizada aqui, né, com os jovens aqui da região trinacional, a Márcia vem falando isso, fala mais aqui hoje de Foz do Iguaçu, a gente pode aplicar isso aqui na cidade? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, era uma preocupação nossa até que não houvesse um olhar especial para Foz do Iguaçu nesse momento. Apesar do trabalho permanente que é feito aqui, da articulação, da rede proteger, está bem estruturada, as instituições todas alertas, digamos assim, o tempo todo, com ações bastante efetivas o tempo todo, a gente sabe que num momento desse, que eu diria assim, de maior demanda, né, que é um grupo maior de turistas que vem, e nós sabemos que o Brasil tem essa imagem, e é uma questão que nós não resolveremos tão logo, porque o Brasil se vendeu por muito tempo, institucionalmente, era só lembrar das propagandas da Embratur lá fora, né? Como que se convidava para vir com a imagem de uma mulata, né? Biquíni, mulata, então se criou no imaginário mundial, né? Essa ideia de permissividade, né? Então é uma questão que vamos ainda pagar essa fatura e levar um tempo para reverter essa imagem, mas como a Márcia bem colocou, esse é um momento emblemático e importante, né, para darmos um salto nesse processo, né, que todos que venham para cá voltem para seus países dizendo: lá não é assim, lá não há tolerância, lá há controle efetivo, lá não se permite e não se tolera. Então, eu acho que é importante aproveitar isso, e Foz do Iguaçu como um destino do mundo, né? Vamos colocar aqui, eu falo Foz do Iguaçu, mas a nossa região trinacional. E é por isso que essa campanha é trinacional, e é por isso que a gente vem trabalhando articulado com os três países, com as autoridades e com a sociedade civil organizada dos três países, né, para que essa região ajude a dar esse recado. A campanha está lançada, né, Márcia, também, tanto lá em Curitiba como aqui em Foz do Iguaçu, e agora o que nós temos que fazer agora é trabalhar e dar seguimento, né, Márcia? Sim, e nenhuma campanha, por melhor que ela seja, ela muda qualquer coisa se não tiver esse trabalho continuado durante todos os dias do ano. E isso que a Itaipu tem feito, a Rede Proteger tem feito também, agora tiveram apoio do Instituto Xuxa Meneghel, que também dá um grande peso, empresta seu nome, sua credibilidade, não só aqui para o Brasil, mas ela tem também uma interferência, um impacto também em todas as fronteiras. É uma coisa impressionante, é um grande fenômeno. Ela emprestando esse nome também nos deixa mais seguros de conseguir chegar ao maior número de pessoas. Agora, e Curitiba também, tem feito sua lição de casa, tem trabalhado todos os dias, e que nenhuma campanha vai conseguir fazer também se a sociedade não entender que a criança de que a gente está falando aqui, que é explorada, que é abusada sexualmente, talvez não seja a criança da sua casa, mas pode ser do seu vizinho, pode ser da sua rua, da sua cidade. A criança, ela não pertence ao poder público. A criança não pertence a Itaipu, a criança não pertence a nenhuma ONG. A criança pertence à sociedade. E enquanto a gente não entender isso, e a sociedade abraçar e proteger a criança, não adianta, a gente vai ficar sempre falando e caindo no mesmo discurso. Então, é o momento mesmo de a gente virar essa página. E não desviar o olhar, né, Márcia? Não desviar o olhar, denunciar, diz que sim, qualquer suspeita, diz que sim. A gente está fazendo uma grande rede também com os hotéis, com os bares e restaurantes, com os taxistas principalmente, para que se forme essa rede por onde o turista passa e onde acontece a exploração também. Não é de interesse nenhum dos bares, restaurantes, hotéis e táxis que a exploração aconteça nos seus estabelecimentos, nos seus negócios. Então, eles também entraram fortemente nessa campanha, o que nos deixa muito felizes e muito mais certos de que estamos fechando o cerco. E essa é a intenção aqui em Foz, também um destino turístico de grande parte dos turistas que vêm assistir os Jogos da Copa nas cidades sedes, que certamente eles vão querer conhecer as belezas de Foz do Iguaçu e vão vir para cá e vão ver que aqui também nós não somos tolerantes. A gente está contando com isso, né, Joel? Sem dúvida nenhuma. O nosso sonho é que na próxima pesquisa os jovens já não indiquem mais essa preocupação com a segurança, não relatem mais terem sofrido qualquer tipo de assédio, né, que possamos transformar isso. E principalmente como estratégia, Márcia, até com o resultado da pesquisa indica isso, o protagonismo juvenil acho que vai ser o grande elemento transformador. Nós estamos contando com isso, mas como é que você vê todo esse trabalho, esse engajamento aí da Itaipu, né? Que a gente tem assim, a Itaipu aqui para nós, lógico que sabe disso, mas está sempre à frente desses trabalhos, sempre essa iniciativa, né? E que para a gente aqui assim não tem preço, né? A atuação da Itaipu é inspiradora. Quem dera tivéssemos uma grande empresa que também pudesse abraçar da maneira que Itaipu abraça a cidade e se preocupa. Isso é uma grande característica daqui, da gestão. Nosso amigo Jorge Samek também trouxe isso com muita força aqui para a região, que é o desenvolvimento social aliado ao desenvolvimento econômico, entendendo que não pode ser diferente mesmo. E eu tenho certeza absoluta que todo esse trabalho que Itaipu está fazendo, ele beneficia não só a Tríplice Fronteira, mas todos os municípios lindeiros, todos os que sentem esse impacto de Itaipu. E olha, eu estava agora conversando, fui conhecer a UNILA, fui conhecer os demais núcleos dentro da Itaipu, e nós estamos levando alguns projetos já para Curitiba, como também a Trilha Jovem, que é um projeto muito bem sucedido aqui, que é uma preocupação grande ainda da capital, que é o atendimento e o protagonismo juvenil. Exatamente isso, Joel, que apostamos muito nisso. Vamos levar também outras parcerias daqui e trazer também para cá como forma de fortalecimento da região, tanto de Curitiba e região metropolitana, como aqui, Foz do Iguaçu e toda a região, alguns projetos voltados à criança e os adolescentes que já estamos discutindo junto com a Itaipu. Joel de Lima, Márcia Frutti, obrigado pela presença de vocês. Joel, a campanha está lançada agora, esperar os resultados, né? Sim, eu só quero fazer uma observação, né, que eu sempre faço. Assim, a Itaipu, o nosso papel é de indutor, de procurar facilitar algumas coisas e de mobilizar. Mas o compromisso de todas as instituições é que garante um sucesso. E dentro dessas instituições está a CBN, porque sempre que precisamos, Márcia, divulgar qualquer coisa, vou debater, aprofundar uma conversa com a comunidade, a CBN tem aberto aqui os seus microfones e esse é um espaço privilegiado e a CBN é moralmente integrante da rede Proteger, né, já que pela dinâmica das ações aqui não pode acompanhar as reuniões, mas dá esse suporte, né, participando da rede da sua forma, né, abrindo os microfones e facilitando esse diálogo com a comunidade. Então, agradecer essa participação de vocês e esperamos continuar. E nós só facilitamos o processo, mas cada instituição tem o seu papel e esse papel é fundamental. Na verdade, a gente segue a linha aqui, a linha de raciocínio, a linha, né, de conduta, né, do nosso jornalismo, né, através do nosso diretor, Guilherme Wojtkowski, que está sempre seguindo essa linha, o Joel conhece bem. Eu agradeço pelas palavras. A gente fala que a casa aqui é de vocês, a gente se sente totalmente à vontade. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Parabéns, Marcos, pelo trabalho lá em Curitiba. Obrigada pela vinda aqui à Foz do Iguaçu, por levar também, né, Joel, a gente sente uma pontinha de orgulho em saber que nós temos alguma coisa aqui que vai poder ser levada para a capital, né? Eu diria que com isso, Curitiba acaba se incorporando à grande Foz do Iguaçu, né? Já está... Praticamente, é Joel. E olha, pode se orgulhar muito que o que se faz aqui no desenvolvimento social é de fato louvável e referência para muitas outras ações. Eu agradeço também e destaco também a função que tem as mídias, os veículos de comunicação nessa questão da criança e do adolescente, porque também fazem parte desse sistema todo. E é muito bom quando a gente encontra um espaço tão bom, tão qualificado para poder falar de assuntos tão delicados e tão caros para todos nós. Muito obrigada pelo espaço. Que agradeço mais uma vez a participação de vocês. Um grande abraço. Agora, 4 horas e 36 minutos, fazer um rápido intervalo comercial. E na sequência, tem o repórter CBN.